Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e, como já viram, hoje iniciamos com Lohi, com Surrener Latino, ao vivo a Shalom, uma emissão na MCs. Esta música pertence ao álbum Tendreman de 2003, segunda edição. Também foi cantada na segunda turnê da cantora. Fez parte do álbum ao vivo Weekend Tour de 2004. E também nas compilações francesas A Max de Tube, Volume 3, It e Companhia e de France 200. Também fez parte do Best of Lorry de 2005. De seguida, vamos ter Zazie com Surtois, ao vivo Bataclan 2003. Esta é a música número 6 do quarto álbum chamado La Zizanie de 2001. Como single saiu em 2002. A cantora primeiro quis chamar este álbum La Zazizani sem colocar o seu próprio nome na capa, mas depois abandonou a ideia e pensou chamar também de X, com uma foto dela fazendo beicinho, mas pelos vistos também passou essa ideia para trás. Acabamos esta parte com Nadia, com Parle-moi, ao vivo na MC's. Esta música faz parte do álbum This Is Enough, de 2004. A canção fala de uma criança infeliz que vive apenas com o pai, do qual não recebe carinho nem atenção. Esta música também faz parte do DVD L'Histoire and This Is Enough, que tem um DVD que é um documentário sobre a vida e percurso musical da cantora, e tem um CD com duas músicas bónus e quatro remisturas. E pronto, vamos então ouvir estas músicas e eu volto para a nossa segunda parte. Até já! Heureusement que nous, les filles, nous avons des amoureux qui nous aiment tels que nous sommes, parfois. C'est super, on commence une chanson vachement douce et tout, qui est censée être vachement dramatique. Ça va être mieux comme ça? Ah, on n'est pas aidé, moi je vous le dis. C'est pas mal. Rassure-toi. Thank you. volta ao nosso programa. Vamos iniciar então com Empokora, com Anusakta Manqui, ao vivo do Vivo Mão de Monche do canal France 2 de 2011. Pokora ganhou o programa Popstar junto com mais dois rapazes no final de 2003, formando assim o Link Up. Após o fim do grupo, Matt Pokora começou uma carreira a solo, trabalhando com os produtores de hip-hop e R&B, Core e Scalp. Esta música é uma música de 1990, foi cantada por Fredericks Goldman Jones, que era um grupo composto pelo Jean-Jacques Goldman, Carole Fredericks e Michael Jones. A música, assim como a letra, foram escritas por Jean-Jacques Goldman. A música é o segundo single do álbum Fredericks Goldman Jones, e o Pokora fez uma versão dela em 2011 para o seu álbum Misaju versão 2.0. E acabamos esta parte com Alizé, com J'ai pas 20 ans, ao vivo no Stars à domicile, através da TF1. Esta cantora foi descoberta pela cantora também Mylène Farmer, ao participar no talento Kren Star, em 99. Esta música pertence ao segundo álbum Mes Cojones Electriques, de 2003, e foi integralmente escrita e composta pela cantora Mylène Farmer e Laurent Boutonnat, que também a produziram. E pronto. Vamos ficar então com estas duas musiquinhas e eu volto para as despedidas e para mais uma música. Até já! Empokora. Est-ce que tout le monde va bien? Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été. Tu m'as entendu au mensonge, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense. À celle que je n'ai pas osé. À nos actes manqués. À tous les murs que je n'aurais pas su briser, à tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Un monde assez douleur qui ne me touche plus, un autre solo que je n'ai pas inventé, tous ces manques de trophées rimés qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Okay. aux amours échoués de s'être trop aimés. Visage et dentelle croisés, juste frôlés. Aux trahisons que j'ai pas vraiment regrettées. Aux vivants qu'il aurait fallu tuer. À tout ce qui nous arrive enfin, mais trop tard. À tous les masques qu'il aura fallu porter. À nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Aux peurs impossibles à échanger. À nos actes manqués. Chegamos à última parte do nosso programa, onde eu me despeço. Até à próxima semana. Espero que tenham gostado deste programa. E pronto, e mais uma vez, vão à nossa página do Facebook, adicionem a vossa família, os vossos amigos, ouçam os nossos programas, divulguem os nossos programas, todas aquelas pessoas que vocês conheçam. E vamos então à última música que vamos ouvir, que é Lara Fabian com o Je T'aime. Ao vivo, portanto, esta edição está gravada no DVD Nu de 2002. Esta música pertence ao terceiro álbum Pur, de 96, mas no resto da Europa foi lançada em 97. Também pertence ao álbum Live de 99. Apesar de ter o francês como língua da maioria das suas músicas, Lara Fabian já gravou em inglês, italiano, espanhol, grego, alemão, português, hebraico e russo, ou seja, uma autêntica poliglota. Bem, esta música é uma música bastante emocionante para a cantora. É uma música belíssima e uma apresentação fantástica. Portanto, espero que gostem e então, até para a semana. Tchau, tchau, au revoir. Je t'aime comme un loup. tu vois, je t'aime.